Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que ainda não tem nome. O meu nome é Felipe e eu tô aqui com o Raj. Fala, meu guerreiro. E a gente vai falar sobre o anime, os quatro primeiros episódios do Megalobox, que é um anime aí recente, desse ano ainda, né? E a gente vai fazer três podcasts de quatro episódios, mas no terceiro a gente vai falar sobre cinco, né? Já que são 13 capítulos em vez de 12. Então vamos lá. O primeiro episódio, vai descrever um pouco cada episódio e vai comentando no caminho. O primeiro episódio eu achei muito legal o jeito que ele abre, porque ele já começa mostrando o tema da história. Que ele mostra no meio do deserto uma cobra, ou seja lá que merda for aquela, parada enquanto o escorpião passa por cima. E aí o protagonista vem com a moto e atropela esse bicho. E isso mostra que os seres inferiores daquela cidade precisam fingir que não existem para os predadores não caçarem eles. E daí ele passa por uma placa escrita One Way, que é um caminho, né? O caminho sem volta. Uma via. E isso daí diz bastante sobre o tema, porque a história é sobre os personagens que eles são satisfeitos, ou que não estão satisfeitos, né? Mas eles estão acomodados na situação que eles estão. E enquanto o protagonista, ele não tá satisfeito com isso, e ele vai lutar pra conseguir sair dessa situação de merda. Ele quer ao menos que as lutas dele sejam corretas. Sim, sim. É, então, daí a gente vê aqui que no começo, ele também tá meio conformado com a situação. Ele vende as lutas dele, apesar dele achar que isso é injusto, né? Ele mostra, logo na primeira luta, mostra que ele poderia ganhar no primeiro round. O anime, ele é um tema de luta de boxe, né? Isso. Que logo no começo já diz que ele é inspirado no Ashita Joe. Exatamente. Que isso eu achei bem interessante. É, a gente vai falar mais daqui a pouco. Antes de assistir, eu não tinha entendido se ele ia ser um remake, um reboot, ou o que, que ele ia ser. Ele é um anime de boxe, de esporte e de ficção científica. Sim. E daí logo aqui na primeira luta, o protagonista mostra que ele poderia ganhar no primeiro round aquela luta. Mas ele vende as lutas dele porque é dessa forma que ele ganha dinheiro, ele e o treinador dele. Então ele também tá satisfeito com a situação dele. Quer dizer, não tá satisfeito, mas ele tá acomodado, né? Tipo, ele não tá lutando, ele não tá fazendo nada pra sair daquela situação. Ele tá insatisfeito com o fato dele tá vendendo as lutas, mas apenas isso. O resto da situação pra ele está acomodado. Ele não tá fazendo nada pra mudar essa situação. É, logo depois dessa cena inicial, mostra a mulher explicando, promovendo o torneio Megalonia, explicando o que é o Megalobox, que nesse anime o box ele mudou, ele não é só uma luta normal, dessa vez os lutadores usam um aparelho bizarro nas costas, que eu não entendi direito o que é, que eu acho muito interessante, porque dessa vez não é mais, não depende só da habilidade do lutador. Depende também da máquina que ele tem. E, obviamente, do dinheiro que ele tem, né? Porque quanto mais rico você é, melhor o aparelho que você usa. É, até agora eu não entendi o que essa máquina faz. Só aumenta a força, não entendi direito. É, então, eu imagino que por ser uma coisa que fica preso nas costas e vai até os braços, né? Vai até os punhos, ele deixa você muito mais forte. Porque você tem a tua força e a força desse aparelho. É, mas nem só que aumenta a força. Tirando isso, não me parece ter outra função. Agora, o que é estranho, porque uma porrada daquilo ali, independente de você ter equipado com aquela parada ou não, uma porrada daquilo é uma porrada daquela parada, né? Uhum. E apagar igual. Sim. Porque sim. Porque que ele tomba quando ele tá sem o aparelho e com não. É, provavelmente porque com o aparelho ele consegue defender também, né? Já que eles usam os braços pra defender e o aparelho fica na parte de fora do braço. É, não sei, não faz tanto sentido assim, mas, né? A gente perdoa. Ok. Mas é legal. Mas tudo bem. É legal, então tá certo. É, vai ter um torneio e ela explica. Logo depois mostra uma entrevista mostra ela no meio de uma entrevista na TV. E ela fala que é um torneio pra todo mundo, pra qualquer cidadão. E daí logo mostra que o protagonista, ele não é nem um cidadão, ele não é nem considerado um cidadão. Então, mostra essa disparidade entre a parte rica do país ou da cidade e a parte pobre. Porque o cara, ele nem... Tipo, ele não é nada. Ele é um lixo. Ele nem tem é nem RG. Pois é, ele não é nem considerado gente. E é legal que essa série ela usa uma coisa que eu achei bem interessante. Eu achei legal que pro tema dela ele usa como uma analogia os cachorros, que o logo na abertura mesmo mostra uns cachorros lá vira-lata, como uma analogia pro protagonista mesmo, que eles, as pessoas pobres dessa história são tipo o cachorro vira-lata, eles são um bicho ali que não tem casa, não tem dono, não tem nada. E ao longo do anime vão aparecendo vários cachorros, e a gente vai falar nisso. Quando aparecem as crianças, aparece um cachorro bem magrinho lá. Sério? Sim, na cena, eu acho que logo na cena, um take antes, digamos assim, ou um take depois, não sei. Eu sei que aparece um cachorro bem magrinho, então ele tá sempre relembrando, assim, o tema. Não que isso adicione muita profundidade nem nada, não é isso que eu tô falando, mas é um detalhe legal, tipo, é uma coisa que mostra que é uma história bem escrita. Eu não percebi isso, não. É, ele mostra que nem o quando... A gente já tá pulando, né? Mas quando mostra o Yuri na casa dele, o Yuri, o lutador profissional lá, lá tem um cachorro branco na casa dele. Então o cachorro dele é bonitão. E ainda assim o cachorro dele tá preso dentro da casa, porque ele, apesar de ser um cara rico, ele responde àquela mulher lá, que é dona dele. Que é engraçado, que no meio do diálogo, quando ela começa a mandar nele, o cachorro, bem no, assim, exatamente no momento que ela começa a mandar nele, o cachorro senta. E eu não sei se... Eu duvido que isso tenha sido coincidência. Mas, tipo assim, é só um detalhezinho que eu achei bem interessante. É, eu sei mesmo, queria ter percebido isso aí. O protagonista, ele não tem nome, né? Ele nunca fala o nome dele, pelo menos nesses 4 episódios. Segundo ele, ele realmente não tem, ele nem deve se lembrar do nome dele. Do jeito que ele fala. Nos torneios ele coloca Junk Dog. É tipo o cachorro vira-lata, né? Cachorro de lixo, sei lá. Que é aí mais uma... É o nome que ele usa para as lutas. Exatamente, que é mais um... Né? Mais um detalhezinho aí pro tema dele. Aí aparece o treinador. Eu achei interessante que ele é igual. Ele é igual o treinador do Ashita no Joe. Eu vou até mandar um link aqui para você. E eu vou tentar deixar no site também. Para você ver como que é o treinador do Ashita no Joe. Eu nunca... Terminei de ler o Ashita no Joe. Ele tem, sei lá, uns 100 capítulos, alguma coisa assim. Eu li uns 30 e poucos. Eu sabia que esse anime ia ser bom. Eu me interessei por Megalobox quando eu soube que ele era tipo uma homenagem ao Ashita no Joe. Eu não li inteiro, mas eu gostei pra caralho de tudo que eu li do Ashita no Joe. Treinador é igual. E esse, o anime, até essa parte que a gente assistiu, ele tá sempre fazendo referência ao Ashita no Joe. Aos personagens, pelo menos. Inclusive o traço, às vezes eu acho o traço meio estranho, o rosto dos personagens, porque ele é tipo um... O traço de tudo é bem diferente, mas o rosto dos personagens lembra bastante, ou pelo menos tenta fazer referência ao Ashita no Joe. Então, eu vou até te mandar aqui, o protagonista, ele parece... ele parece uma mistura do... Pegaram o rosto do protagonista do Ashita no Joe e colocaram o cabelo do cara do Cowboy Bebop. Acredito que é bem, já no começo ele já fala que é bem inspirado, basicamente já falam que é um, que é uma inspiração mesmo do Ashita no Joe. Sim. Como chama? Nem inspiração, é uma homenagem. Esqueci a palavra, uma homenagem, isso, ao Ashita no Joe, eles falam logo no começo. Mas no meu caso eu nunca assisti Ashita no Joe, nem Hajime no Ippo, por exemplo, também que é de boxe e tal. Então eu realmente não tinha tanto interesse, só assistia mesmo pra a gente fazer aqui essa gravação. E eu realmente tô bem impressionado, eu gostei bastante da história que aconteceu até agora. Provavelmente o fato de ter a ficção científica me atrai mais do que simplesmente o box, que eu nunca liguei muito também. Mas realmente bem interessante essa caminhada do protagonista pra conseguir fazer seu nome na luta, como ele sempre quis lá, como fala no começo, né? Ele tem satisfeito com os legais, ele quer lutar de verdade contra oponentes fortes. E essa parte da luta que me agrada mais, porque eu realmente não conheço nada sobre o Ashita no Joe, você tá me mandando esses personagens aqui, realmente são bem parecidos, as crianças, o treinador dele, mas eu não conhecia nada disso, por isso que antes não fazia muita diferença. Pois é, eu achei interessante eles terem... Eu não sei qual foi o motivo, eu não pesquisei, eu não fui atrás, então eu não sei qual foi o motivo que fez eles tentarem meio que fazer essa homenagem. Eu sei que teve, sei lá, os 30 anos do Agitando Joe, mas será que foi só isso? Eu não sei. E eu achei estranho a decisão deles de, tipo, é uma homenagem mesmo, não é um remake, não é... Porque a história do Agitando Joe é bem diferente, não é bem diferente, mas... É diferente o suficiente. Tipo, no Agitando Joe a história é assim. O Joe, o protagonista, ele é um adolescente que ele é órfão. E começa com ele... Logo que ele fugiu do orfanato dele, porque ele queria liberdade. E ele foi viver nas ruas como mendigo. Só que ele é um adolescente por ser órfão. Ele é super rebelde e tal. Ele... É sempre agressivo com todo mundo. Ele é bem filho da puta no começo, pelo menos. Então ele acaba se envolvendo numa briga, ele dá uma porrada nos caras e ele é muito bom de briga. E daí aquele velho lá, o treinador dele, que também é um mendigo, vê ele lutando e vê potencial nele. E esse treinador dele era um lutador de boxe no passado que deu errado. E ele acabou se tornando um mendigo. Então, tipo, a história do Agitando Joe é bem pesada. Ele... Logo o Joe vai... Ele se envolve numa briga com os caras da Yakuza e tal. Não sei se da Yakuza, mas uns bandidos lá. E ele vai preso. Ele é pego pela, tipo, a Febem do Japão, seja lá o que for. E daí ele vai preso. E daí lá na prisão, ele cai na porrada com todo mundo que tá na cela dele. E daí eles levam ele pra um presídio normal. E, tipo, é pesado pra caralho. Então, ele é um pouco diferente do Megalobox. É. Mas... Você tá falando aí, é muito mais leve. Não. É que você tem que ler pra ver como que é. Tipo, ele vive... Não, o Megalobox é muito mais leve. Ah, sim. E daí o Megalobox, ele tá meio que pegando os pontos críticos e fazendo uma história própria. Eu achei bem, bem diferente, bem estranho essa homenagem dele. Que não é um remake, não é um reboot. É, como a gente falou já várias vezes, é uma homenagem mesmo. No meio da primeira luta dele, do Joe, o nosso Joe aqui do Megalobox, um cara conversa com um treinador, falando que o nosso Joe aqui é bom demais e que ele tinha que participar do torneio Megalonia. E o Joe escuta, porque aquele aparelho nas costas dele tem tipo um rádio, sei lá que merda é aquela. Não, na verdade o lutador, ele dá um transmissor pra ele. Ele bota na orelha. Ah, é, né? Porra, esqueci disso. Ele escuta o cara falando e ele se empolga com isso. E, tipo, é engraçado, eu achei interessante a forma como ele se empolga, porque ele fala que isso cria esperança nele, mas ele sabe que ele não tem nenhuma chance. Então ele acha isso bobo. Mas mesmo achando bobo, ele acaba sendo tomado por essa esperança. E logo depois da luta, ele vai andando de moto até a cidade lá, cidade grande, o distrito administrativo, ou seja lá como for o nome. E numa cena que me lembra bastante Akira, mas eu não sei se é uma homenagem mesmo ou não, tá andando por uma estrada que tá fechada ainda, tá em construção, e nessa estrada aparece a mulher que tá promovendo o torneio, conversando com o campeão lá, o Yuri. Mas antes disso, uma coisa que é engraçada é que as pessoas nesse anime não sabem dirigir direito, né? O cara, ele já entrou numa estrada que ele era proibido, né? Os civis não poderiam entrar ali, ele tava viajando, entrou, ele quase atropela a mulher. Em várias outras cenas, as pessoas estão dirigindo, elas quase batem, ou quase morrem. Todas as cenas que alguém dirige, os protagonistas, alguém quase morre. É inacreditável. Ah, pois é, mas nesse caso ele tava... Eu acho que ele foi pela estrada que tá fechada justamente porque... Ele não pode ir lá, então ele foi no lugar onde ele sabia que não tinha ninguém. Mas nessa estrada, a mulher que tava promovendo o torneio tava conversando com o Yuri. E aqui dá a entender que ela tá planejando alguma coisa com esse torneio, alguma coisa do mal. Alguma coisa que vai promover muito ela. Eu não entendi como sendo do mal, não. Eu entendi só que ela tava querendo fazer o torneio mesmo e ela já achava que o Yuri ia ganhar e pronto. O Yuri é foda, foda-se. Então, mas só pelo fato dela já ter um lutador preferido, quer dizer que ela já tá planejando alguma coisa. Que ela não tá simplesmente promovendo um torneio pela diversão da coisa. Assim, deixa bem claro que ela planeja melhorar a fama da empresa dela com o lutador campeão. Ela tá com o Yuri lá porque o Yuri é campeão e ele vai ganhar o torneio fora do mundo todo pra promover a empresa dela. Então, mas o negócio é que o torneio é feito por ela, né? Pela empresa dela. Sim. E daí você... Tipo, a empresa dela é a empresa que faz as máquinas do Megalobox. O que eu entendi foi isso. E eles patrocinam o campeão. Aí, mas isso é muito errado. O negócio que faz o torneio já ter um lutador preferido é... Mas é porque eles patrocinam o campeão. Então, mas isso já por si só já é errado. Tipo... Mas não pode isso no esporte? Eu não sei. É, não sei. Acho que depende do esporte, mas... Eu acho errado. Quem tá promovendo um torneio ter alguém como preferido, todo o resultado vai ser influenciado por isso. Não necessariamente. O juiz que vai fazer o resultado. Então, mas isso, o cara... Isso aí você já tá falando de corrupção dentro do campeonato. Ah, mas o cara já tem a máquina lá, o aparelho do Megalobox. Mas ele vai ter o melhor. Ele tem a máquina foda porque o patrocínio dele é da empresa que faz Megalobox e fez um. Então, mas aí isso já mostra a desigualdade que tem. Porque o Joe aí, ele não tem nada. Ele só tem uma máquina velha lá. Sim, mas se ele tivesse patrocínio de alguma outra empresa, a empresa poderia fazer o Megalobox dele diferenciado pra ele. Então, mas mostra todo que... mundo tem um Megalobox e eles mudam como eles querem. Todo mundo que luta tem um box. Mas mostra que ele é de um lugar, sei lá, o cara mora numa favela e ele nunca vai ser promovido por ninguém. Porque ele não é nem cidadão. Então, mesmo ele sendo um cara foda, ele nunca vai ser. Não, vai receber esse tipo de apoio. Mas isso é um problema dele, não do campeonato. Então, mas isso é um problema injusto. Não, se o cara tem gente que tem coisa, tem gente que não tem, cara. A vida é assim. Então, mas isso é injusto. Não é injustiça. É injustiça, sim, isso daí. Não, é exatamente só... sobre isso. É exatamente isso que o anime tá mostrando. Que como é injusto o cara que não tem nada competir com o cara que recebe o apoio da empresa que tá promovendo o torneio. A vida é assim, cara. Tem muita gente que não tem nada e tá tentando competir com pessoas que também recebem apoio de empresas. Então, isso é injustiça. Se o talento é dele for... Se o talento dele é bem visto por algum patrocinador, o patrocinador pode vir ajudar ele, como acontece em... Como acredito que acontece em qualquer esporte. Real, eu não acho isso injusto. Todo mundo começa do zero. Então, O Yuri, a gente não vê a história do Yuri, mas com certeza o Yuri não simplesmente chegou e foi patrocinado pela empresa criadora do campeonato. Então, ele já é o campeão, então ele já ganhou outras lutas. Logo, as empresas vão querer patrocinar o campeão. Não. Ó, a gente vai ver aqui, a gente ainda não mostrou a história do Yuri, mas eu tenho certeza que ele não era dessa favela que o... Que o protagonista é. Mas eu também tenho quase certeza que ele não é simplesmente bom e a gente vai dar o melhor equipamento pra esse cara e por isso ele é bom. Nesses quatro episódios, o anime já fala que o cara é foda. Ele treina e ele é bom, não só porque é bom, não só porque deram o melhor equipamento pra ele, porque o cara é bom. Então, ele. Sim, ele é foda pra caralho. Mas ele só é tão reconhecido porque. E eu espero que o anime mostre isso, porque ele deve vir de algum lugar com grana. Provavelmente, isso eu até concordo. Entretanto, o cara entrou no campeonato agora, onde o mundo todo tá vendo. Se ele não fosse um marginal com uma licença falsa, então, se fosse no mínimo um cidadão, ele poderia ser visto nesse campeonato agora e receber quase que o mesmo apoio de alguma empresa foda. Então, a gente vai falar sobre... O marginal que tem uma licença falsa. Então, a gente vai falar sobre isso agora. Aqui ele quase atropela a mulher tenta ajudar ele, mas ele é revoltado e recusa. E daí ele e o Yuri quase brigam ali mesmo, mas ela impede. E daí o Yuri vai até o porão que o Joe tá lutando, e os dois lutam. Quando vai começar a luta, acaba o episódio. Daí no começo do segundo episódio, a luta começa e o Joe perde. E daí mostra por algum motivo lá, nesse momento o Joe já tá insatisfeito totalmente. Ele, tipo, ele aceitou que ele quer participar do torneio, e ele já aceitou que ele não tá satisfeito com a situação dele, então ele, na próxima luta que ele faz, a luta tava vendida, mas ele não perde, ele ganha. E isso fode o treinador dele. Então o treinador dele convence, porque o treinador tava vendendo as lutas pra Yakuza. É uma cena muito boa, né? Porque ele fica putaço e ele ganha do cara em um hit. Exatamente. E daí o treinador mostra que o treinador tinha vendido a luta pra máfia, ou Yakuza, ou seja lá o que for. E daí eles ameaçam ele e o treinador consegue convencer o cara da Yakuza que o Joe vai entrar num torneio e que ele é um lutador foda, que ele tem chance de ganhar. E vai pagar muito mais do que ele pagaria se vendesse só uma luta qualquer. E daí a Yakuza decide ajudar ele a entrar no torneio. Então, pra ele entrar no torneio, ele tem que entrar por métodos ilegais. Ele tem que falsificar uma identidade pra conseguir entrar no torneio. Então, tipo... O que é legal é que a identidade dele é só Joe. Não tem sobrenome, tá ligado? Quem que é tu, Joe? Exatamente. Ele escolhe o nome aí, faz homenagem, óbvio. Homenagem ao Ashton Joe. Então, e aqui mostra o que eu tava falando sobre injustiça. Tipo, o cara é foda, mas até pra participar de um torneio, ele tem que dar um jeito de uma forma ilegal. Tipo, ele não podia estar fazendo isso. Ele não podia participar do torneio. Mas não, cara, porque ele precisa ser cidadão. Não mostra porque ele não é cidadão. Não mostra como funciona pra você obter um RG nesse mundo. Isso não foi mostrado, não, tá ligado? Não foi mostrado. É a mesma coisa que você vir de fora do Brasil, querer fazer alguma parada no Brasil, você precisa ter um CPF pra fazer alguma coisa no Brasil. Então você vai lá no órgão do governo, no saque, e cadastra um CPF. Sem um CPF você não faz nada. Então como é que funciona pra ele cadastrar um CPF no mundo dele? Então, não é mostra bem... isso. Não é bem assim. Primeiro que pra você ser aceito num país assim, se você for refugiado, sei lá, tem uma puta burocracia, demora pra caralho e é caro, se não me engano. Eu não manjo tanto assim, mas se não me engano é bem caro e demora bastante. Não, nesse caso ele nem é refugiado, ele nasceu lá. Então. Mostra que ele tava lá desde criança. Então, mas é que você tá pensando como... Você não tá pensando como uma cidade. Então, você não tá entendendo que o anime ele tá mostrando isso, tipo assim, como uma injustiça. Tipo, os pobres nesse lugar são tão... desprezado que nem cidadão eles são. Então pode parecer um pouco exagerado, mas eu acho que a proposta de ser meio ficção científica é essa mesmo, é pra exagerar, pra mostrar, pra ficar bem claro esse tipo de coisa. Pra mim, então ele não faz um bom trabalho, porque pra mim não ficou claro. Não, ele... Nem ele, nem as outras pessoas do lugar onde ele mora são cidadão, então... Nem pra participar desse torneio, que é um torneio só. Tipo, ele não tá ganhando nada, ele só vai participar de um torneio. Até pra isso, ele tem que recorrer à ilegalidade. Sim, mas daquele pessoal que tá naquele lugar ali, a gente não vê outros lugares, pelo menos não viu ainda. Ah, então. Eu não sei se é um pessoal refugiado que tá ali, como você falou, que tá ali sem RG, ou todos os pobres são assim. Não me deu essa impressão, o anime. O que eles consideram pobres também ali? Bom, eu não sei se todos os pobres ali não têm identidade, mas isso é muito mais pra mostrar que eles não têm identidade no sentido figurativo da coisa. Tipo, eles são um bando de zé-ninguém. Eles são tratados dessa forma. São vistos dessa forma. Mas são eles ali. Não quer dizer que todo o resto do país seja assim. Não, aqueles não, caras é. Ali são. Não é, a cidade rica é grande, como mostrou ali, é bem grande, cheio de prédio e tal, mas tá mostrando a injustiça contra aquele povo que tá de fora ali, e isso é um problema que existe no mundo inteiro, no mundo real. Tipo, você tem a parte rica e você tem os pobres que não são nem reconhecidos pelo povo mais rico. Até aí eu concordo. Mas você concorda comigo que se o cara, ele entra no campeonato e ele ganha a porra do campeonato, digamos, né? Ele ganha a porra do campeonato, ele vai receber patrocínio? Vai, mas ele não podia nem entrar no campeonato. Ah, mas é por causa da situação dele. Se fosse outra pessoa pobre, mas que tivesse o RG, ele conseguiria entrar no campeonato. Se o cara ganhasse, ele ia receber patrocínio igual. É isso que eu tô te falando. A gente não vê o passado, voltando à questão do Yuri, a gente não vê o passado do Yuri, mas ele já ganhou os campeonatos. Independente de ele ter sido um cara rico ou não, se ele ganhou as paradas antigamente, ele ia ter aquele patrocínio igual, porque o cara é foda. Então, isso que você tá falando pega exatamente no que o anime tenta justificar com a máquina, com aquela, o Megalobox que eles usam. Porque eles não dependem só da tua habilidade, depende da tua grana também. Bom, se bem que nesse último episódio que a gente assistiu aqui, ele meio que contradiz isso. Mas se você é só um lutador que luta bem e se esforça, mas você não tem dinheiro pra ter um Megalobox bom, você não vai vencer as lutas, porque você precisa de uma máquina boa, você precisa de grana. Mas aí eu já discordo, eu acho que isso tá sendo mostrado desde o começo do anime. Um Megalobox do cara, ele é fodido desde o primeiro episódio, já mostra que o dele é uma merda, e o do outro cara clandestino lá já é melhor que o dele. E mostra que ele pode ganhar a luta no primeiro round igual, mesmo com o Megalobox merda. Então, pra mim, o que a anime mostra é o contrário, que a habilidade vale mais do que a máquina. Então, eu acho que isso que você acabou de falar é o que eu acho que é uma contradição que tá tendo no anime. Eu acho que o que você falou tá certo. O que o anime tá mostrando é que a habilidade vale mais que o dinheiro, nesse caso, na luta, pelo menos. Mas eu acho que o que o anime tá tentando fazer e que talvez ele não tenha conseguido é mostrar que nesse mundo que ele criou, o dinheiro também tá contando muito mais do que só habilidade. Porque quem tem a máquina melhor ganha. E ele mostra um pouco isso na luta contra o Yuri, aqui no segundo episódio. Que o Yuri tem um equipamento muito melhor que o dele. Não só equipamento, ele fala do corpo também, porque ele deve ter um treinamento muito melhor. Pra mim, o anime deixou claro que a habilidade do Yuri era melhor que a dele. O Yuri ganhou do cara com braço, cara. Então, mas o Yuri acaba tendo que usar os dois braços porque o Joe é tão bom que ele ameaça. Então, ele ameaça pro Yuri com um braço. Não, mas é porque o Yuri tem um equipamento foda. Ele não é nenhuma coisa por fora, cara, tipo, pega o braço inteiro. O cara tá usando um braço, cara. Não tem como ele ter equipamento foda. Pra mim, o anime não mostrou que o equipamento dele é tão foda que ele ganha com um braço. Pra mim, o anime mostrou que o cara é tão foda que ele ganha com um braço. E o equipamento dele é foda. Então, ele ganha com um soco, não é? Sim, o Yuri ganha com um soco. E com certeza não é por causa da força dele, é por causa do equipamento. O cara, ele tenta fazer uma finta e mostrar que a guarda dele tá aberta. Ele percebe que o Yuri viu a guarda dele aberta e vai atacar por ali. O Yuri fingiu que ia atacar pela guarda aberta e atacou de outro ângulo, ainda defendendo o golpe do Joe. Isso você já vê que o cara é muito foda. Mas mesmo assim, eu acho que simplesmente um soco não ganharia se fosse só habilidade. Foi um soco bem socado, cara. Não sei não. Muitos anos de Hajime no Ippo mostraram que um soco só não faz nada. Não, você tá vendo outro anime, cara. Não. Aquilo foi um soco bem socado, velho. Tá, mas seguindo aqui. Foi um soco de contra-ataque. Ele deixou a guarda do cara totalmente aberta e deu um socão de cima pra baixo, velho. Obviamente que o box do cara ajudou, né? Porque é melhor, mas não foi só por causa disso. Sim, mas vamos seguir aqui que a gente vai começar a andar em círculo nessa conversa. Daí no segundo episódio ele perde a luta e ele faz lá a identidade pra entrar no torneio. E daí no terceiro episódio ele... Aqui aparece as crianças. Ele tá seguindo algumas coisas do Ashitano Joe. E daí no Ashitano Joe, o protagonista, ele faz amizade com várias crianças de rua. Logo no começo mesmo. Que ajudam bastante ele ao longo do mangá. E aqui no Megalobox aparecem umas crianças também. A história é bem simples. As crianças veem ele como uma inspiração, como tipo um ídolo, porque é um cara que também tá lá, não é ninguém que também tá lutando pra conseguir algum lugar, algum espaço na cidade, igual eles. Então, eles acabam admirando o Joe. E daí nesse capítulo aqui, as crianças, uma das crianças se mete num problema lá com o pessoal, porque ele tenta roubar um equipamento pro Joe, porque ele vê que o box do Joe é uma bosta. Aquela maquininha do Joe é uma bosta, então ele tenta roubar o de outro cara lá, que é bem melhor. Mas o cara pega ele e daí tortura ele, é uma cena até meio pesada. E daí o Joe salva ele. E eu achei interessante que esse cara, infelizmente eu não tenho uma foto aqui pra te mandar. Ele é bem parecido com o personagem que o Joe, do Washington Joe, encontra na prisão lá da Febem dele. Tipo, ele é preso. E daí na cela dele tem vários... Tem tipo uns 10 caras. Só que tem um líderzinho lá. Todos eles são adolescentes. Esse líderzinho é um cara gordão. Que tem o rosto igual desse cara que ele luta aqui no terceiro episódio do Megalobox. Então eu achei interessante aí, mais uma homenagem. Daí o Joe salva ele e um dos moleques começam a seguir o Joe, a ajudar ele. O Joe salva ele não. O cara consegue roubar o box foda lá, protótipo. Uhum. E quando ele pegou o box, eu pensei, porra, foda. Ele pegou um box maneiro, vai ser foda, ajuda. Uhum. Aí ele perde na luta porque o maluco usa luva de ferro no dedo. Aí quebra o bagulho todo, é mochado. Daí é interessante que como você falou, o negócio quebra. E daí ele decide participar do torneio sem nenhum equipamento. Vai só na habilidade mesmo. O que pra mim reforça o que eu te disse, que pra mim o anime tá mostrando que a habilidade é sempre melhor que a máquina. Eu acho que isso ficou meio... meio contraditório no anime. Eu acho que ele tá fazendo uma coisa e querendo fazer outra. Eu acho que o que ele tá fazendo é o que você tá falando, mas o que ele tá querendo fazer é outra coisa. Mas daí no quarto episódio mostra que ele tá participando, ele consegue começar a participar do torneio. E daí na primeira luta dele, aconteceu uma coisa que eu achei bem legal. Porque nos animes, um clichê que eu odeio nos animes, é quando o protagonista, ele não demonstra nenhum medo. Tipo, que nem aqui. Ele vai participar de uma luta, de um torneio que tá muito acima dele, então tipo... É uma situação muito tensa. É uma situação que qualquer um sentiria medo pra caralho. E nos animes, sempre que um protagonista vai enfrentar uma situação tensa dessa, o personagem simplesmente sorri e segue em frente, como se ele não estivesse sentindo medo. Ou, pelo menos, ele não está demonstrando. E aqui não. Aqui até tem uma cena que ele faz isso, mas logo depois mostra que ele tá morrendo de medo. Ele tá tremendo de medo. Tipo, ele tá muito ansioso. Então, eu achei muito legal ele não ter caído nesse clichê. E ter mostrado que o personagem realmente tá sentindo medo. Porque é assim que funciona no mundo real. Tipo, você ser corajoso não é você não sentir medo. Ser corajoso é você enfrentar situações tensas apesar do medo. Então, você tá morrendo de medo e você segue em frente mesmo assim, isso é ser corajoso. E eu achei bem legal... o anime ter mostrado isso. Mas ele acaba ganhando a luta. E daí mostra tipo uma montagem dele ganhando várias outras lutas sem o equipamento. E mostra que ele tá começando a ganhar visibilidade. Porque mostra uma cena com a mulher lá que tá promovendo o torneio. E esses são os 4 episódios. E o que, que você achou das lutas? Tipo assim, eu já te recomendei várias vezes o Hajime no Ippo, mas você sempre falou que não gosta de boxe. Que você não tem interesse porque você não gosta de boxe. Apesar de gostar de luta. E o que, que você achou das lutas aqui? Eu achei legal. Pra mim, a questão do boxe é bem maneiro. Essa ficção científica, das máquinas e tal. Mas pra mim o anime passa que a habilidade do cara... Olha, eu tô mais vendo agora por causa da habilidade. Porque, ao meu ver, a máquina não tá fazendo nada, cara. A máquina não faz nada de excepcional. Nada que eu falo... De uma animação mesmo, não faz nada excepcional. É só um bagulho ficar preso nas costas do cara e eles lutam um boxe, velho. Então, mas você gostou das lutas, então? Gostei. Essa primeira luta mesmo dele contra o cara do tubarão, da máquina do tubarão lá, é bem legal. Todo mundo fica vaiando ele por causa do... que ele tá sem a máquina, e aí ele ganha. O pessoal vê que, pô, o cara é foda, o cara ganhou do maluco sem o boxe, velho. É, então, se você gostou das lutas aqui, elas são bem parecidas com as lutas do Washington Joe. É, quer dizer, com as lutas do Hajime no Ippo. É, só que as lutas do Hajime no Ippo são ainda melhores. Então, se você gostou daqui, você vai gostar das lutas do Hajime no Ippo. É porque, não sei lá, cara, eu não consigo começar a assistir o Hajime no Ippo, cara. Se eu começar a assistir, fodeu, mas sei lá. Ah, o anime não tem tantos episódios. De assim. Começar a assistir. O mangá é gigante, mas o anime não tem tantos episódios. É, sei lá, mano. Não consigo ter coragem de começar a assistir. Se eu vou começar a assistir em algum momento, aí vai ser foda. É, então, e eu tô gostando pra caralho do que aconteceu até aqui. Eu gostei das lutas. É, eu gostei de como ele trouxe pra a história do Ashita no Joe. Tipo assim, ele pegou o tema do Ashita no Joe, o espírito do Ashita no Joe, e trouxe pra uma narrativa mais moderna. A ficção científica tá muito... tá voltando à moda, né? Tipo, é estranho isso. A ficção científica tá... há alguns anos atrás tava... as pessoas não estavam gostando mais de ficção científica. E agora parece que tá voltando. É? E daí eles terem... Isso provavelmente foi coincidência, não sei. Eles terem trazido a história do Ashita no Joe, os temas do Ashita no Joe, pra ficção científica, eu acho que foi bem adequado. Faz bastante sentido pro mundo de hoje em dia. Eu tô gostando pra caralho da história. Eu gosto quando a história é sobre o personagem que vem do nada, assim, e tenta ganhar o espaço dele. Isso é legal. O que eu espero dos próximos episódios é que ele vai conseguir manter essa qualidade. E... é, eu acho que é isso. Tipo, eu tô... eu espero que as pessoas aprendam a dirigir também. Eu acho que ele... a qualidade vai se manter. Eu não sei dizer, eu não sei prever o que vai acontecer nos próximos episódios, mas eu tô esperando bastante deles. Eu acho que vai ser um ótimo anime nos próximos episódios. E você, o que você tá esperando dos próximos? Também acho que vai ser muito maneiro. Quero ver mais luta. O último episódio também terminou no cliffhanger, né? Que apareceu um maluco que o treinador já conhecia. Uhum. Então, aparentemente vai ser um ótimo lutador ali, aquele cara. E eu queria também saber pra que serve exatamente aquelas máquinas, porque pra mim não ficou claro. Pra mim só aumenta a força mesmo, tirando isso. Não faz nenhuma diferença. É, mas eu acho que é pra isso mesmo, é só pra aumentar a força. Mas e também é pra, né? O outro sentido não é lógico, é um sentido de temático, de na luta da vida a máquina é mais forte que o humano. Bom, mas você tem mais alguma coisa a dizer? Não, acho que é isso. E o cara, se ele não fosse fora da lei, ele é um fora da lei, já que no TRG ele teria as mesmas condições que o Yuri. Deixar isso claro. E eu quero deixar claro que você tá errado. Ok, você tem o direito de estar errado, cara. Sem problema. Bom, então é isso. Até os próximos 4 episódios. Que a gente falou do 1 ao 4 e do próximo vai ser do 5 ao 8. Daí no outro a gente vai falar sobre os últimos episódios, até o 13º. E daí a gente vê o que a gente faz. Se a gente vai ver outro anime ou qual vai ser o próximo assunto.